Raiz do Mar, família Alvos da Lei. Isso é pra você, sangue bom. Muita saudade. De dentro da alma, exala sentidos, direções, procurando respostas, sorrisos e razões. O ser humano cobra caro pelo caráter já esquecido, um preço alto pelo simples abraço de um amigo. Carinho custa caro, mais de um milhão de reais. Amor, afeto são coisas já deixadas pra trás. A frieza tomou conta, temos um coração de pedra. O despeito e o desgosto é a flecha que te acerta. Chore, chore, até soluçar. Um caminho novo é o que vai ter que enfrentar. Junte muito dinheiro pra comprar um pouco de amor. Faça suas economias pra ter um pouco de valor. Apertado, me escute um momento, rei, hey, olhe para o lado. Veja que ali tem um cara largado, sentado aos prantos, parece estar desesperado. Alguém, por favor, ou tente entender. Alguém em algum lugar, até mesmo você. Eu sei que o custo é muito alto, tem um ato beneficente. Não sai assim tão caro e faz bem pra sua mente. De dentro da alma sai o discurso que sobrou da fé. Aos trancos e barrancos, sempre, sempre em pé. Estendo as minhas mãos, como sempre estenderam pra mim. Falsidade deixo pros outros, foda até o fim. A gente transforma. Ouça os sinos baterem, meu irmão, é a glória. Não perca sua essência por porra de reais. Fixe seu olhar, lembre-se da garra de seus pais. De maneira diferente, sempre pra frente. Mesmo doente, movimente-se. Não agripe que o suor não cure. Faz cabeça, é atitude. Mesmo que se machuque, de dentro da alma afro-rude. Uma grande corrente. Seu filho é um príncipe, sabe de quem é descendente. Hernani Drago, pai, um grande exemplo. Sempre na luta da família, sempre um guerreiro. A cidade de Limeira, pra quem pergunta, vai falar do seu bom humor e da maneira de pensar. Sempre abriu as portas pra nós, que Deus o tenha. O guarde no bom lugar, ha, que Deus o tenha. Todo respeito e amor pra aquele que sempre tive consideração. Hernani Drago, pai, é sempre no coração, sempre, sempre, sempre, sempre no coração.